Olá pessoal, eu sou o Reinaldo, sou membro fundador da Valinor e especialista em Tolkien, e este é mais um episódio, senhoras e senhores, de Passos pela Terra-média, o podcast no qual eu passeio com a minha doguinha treteira, a Zelda, né, Zeldinha, que está sofrendo com o calor dessa onda de calor desses dias, falando com vocês sobre a obra do professor Tolkien. É um episódio simplesinho, creio que bonitinho e especial, porque eu estou respondendo uma dúvida de uma pessoa muito bacana, um dos ouvintes que tem sido mais aguerridos aqui do podcast, o João Lucas, que é paleontólogo, que tem um trabalho muito legal de divulgação científica por aí. Um abração pro João Lucas, e que me mandou uma pergunta que é uma pergunta muito recorrente e que eu acho que é legal responder, porque ela se entreliga, ela se conecta com vários aspectos interessantes do legendário e do desenvolvimento do legendário, que é a seguinte: o Sauron, na época da Guerra do Anel, ele tinha uma forma corpórea, uma forma física humanoide, digamos, ou não? A resposta curta é sim, a resposta longa, então, venha seguir, venham comigo, lembrando que continuamos pedindo para todos que puderem apoiar, inclusive financeiramente, a Valinor. Eu sempre deixo no, nos, quando eu coloco no YouTube os episódios, e também está disponível no site da Valinor, valinor.com.br, como colaborar via Pix, que é uma coisa muito importante para uma iniciativa como a nossa, que é anterior a redes sociais, sem a lógica de algoritmo, voltada para a produção de conteúdo de qualidade, sem ficar preso a redes sociais. É muito importante o apoio de vocês. Mas vamos que vamos. Bom, como eu disse, a resposta é sim. E qual que é a questão? O Sauron, para quem não sabe, para quem não leu ainda o Silmarillion, nem prestou muita atenção nos apêndices, o Sauron é um Maia, né? Singular Maia. Plural Maiar, como eu sempre digo para ficar bem claro, então não é Maiares nem Maiars, é singular Maia, plural Maiar, com R no final, a marca do plural no Quenya, em muitos casos é esse R. E isso significa que ele não tem, a rigor, um corpo. Ou não um corpo como nós, homens e elfos e hobbits e anãos, enfim, temos. Isso é um conceito bem importante. Sendo um Maia, o Sauron é uma criatura, um ser, uma inteligência, né, uma mente que precede a criação do universo, que foi gerada na mente do criador Eru Ilúvatar antes que o universo existisse. E, portanto, a rigor, ele é puro espírito, pelo menos antes de ele entrar, assim como todos os outros Maiar e os Valar, que eram Ainur. Eu sei que a terminologia está muito pesada, mas não tem muito como escapar. Ainur, então, é o nome geral para todos esses espíritos que existiam antes da criação do universo e que estavam junto de Eru e Ilúvatar antes da criação do universo. São os Ainur, singular Ainu. E quando eles entram, então, alguns deles, não todos, isso é importante lembrar, alguns aparentemente, pelo que a gente sabe, continuam com Ilúvatar. Quando eles entram em Arda, na Terra, na criação de Ea, o universo, é muito nome em Quenya de cosmologia, mas não tem jeito. Eles então, alguns, os mais poderosos, se tornam os Valar, e outros menos poderosos, perdão pela tosse, gente, outros menos poderosos, mas de natureza a rigor, indistinguível, se tornam os seus ajudantes, os Maiar. Então, o Sauron é isso. Ele é, a rigor, espírito puro. Diferentemente de, principalmente, homens e elfos, que são os filhos de Ilúvatar, e outros filhos postiços, como os anãos, os hobbits, como eu falei em outro episódio, também são basicamente homens, então também são filhos de Ilúvatar, que são o que o Tolkien chama de encarnados, tá? Encarnados. O termo, tem um termo em Quenya também, que eu não sei como é que ficou o canônico, porque a velha mania do Tolkien de mudar de ideia, não só sobre conceitos, mas também sobre palavras. Ele usa em alguns momentos o termo Mirroanwy, né? Que vem de roa, que é carne, encarnados, aqueles que foram postos em carne. Então a ideia é de que os espíritos de homens, de elfos, de outras criaturas, desse tipo de ser vivo e ser inteligente, eles são então uma união indissociável, a rigor, tá? Ela pode ser quebrada, mas não é o natural que ela seja quebrada. São uma reunião indissociável de carne, de forma física, derivada da estrutura de Arda, da estrutura da Terra, e espírito. Esse não é o caso dos Valar e dos Maiar. Eles podem assumir semelhanças de corpo, e não apenas de corpos humanoides. Embora, de novo, como está lá no Silmarillion, o que o Tolkien diz é que a tendência é que eles costumem assumir formas que lembram as dos filhos de Ilúvatar. Tá? E não, vejam bem, não só de elfos, imagina que acaba ficando mais com cara de elfo pela majestade, porque tem essa ênfase na beleza, na elevação, na majestade deles, mas que imitam de qualquer forma as formas dos filhos de Ilúvatar, pelo amor que eles têm aos filhos de Ilúvatar quando eles são apresentados aos Valar e os Maiar, quando ainda eram Ainur, lá na visão inicial da criação do mundo diante de Ilúvatar. Então a gente tem que imaginar como o mito da criação do Tolkien, o Ainulin da Leconta, que é como se Ilúvatar então passasse para os Ainur o filme da história do universo. Ih, apareceu um cachorrão e a Zelda quer tretar. Vou tentar me recuar aqui porque é um problema sério. Ela não tem noção, gente, completamente sem noção do tamanho e da força dela, que é um toquinho, uma nanica, diante de cachorrões fortões, e os cachorrões fortões na deles, que não querem encrenca, e ela basicamente querendo coisar. Foi embora, Zelda. Coisa feia. Enfim. Então Ilúvatar passa esse filminho de quase toda a história do universo, quase toda, porque realmente o final fica oculto. Até dos Valar, e algumas coisas ao longo do tempo também ficam ocultas. Ilúvatar aparentemente quer preservar a surpresa da história, da narrativa. Ele não gosta muito de spoilers, tá? E eles veem então nessa visão homens e elfos, se apaixonam pela beleza de homens e elfos e passam a assumir essas formas com base na memória que eles têm inicialmente da visão da Grande Canção. E depois, quando eles encontram os elfos, tem a famosa cena do encontro do Oromë, né? O Vala Cavaleiro e o Vala Caçador que encontra os elfos lá em Quivienen, na Água do Despertar, o grande lago da Água do Despertar. Eles se apaixonam por essa beleza e acho que ficam cada vez mais próximos dos elfos. E mesmo para figuras não muito recomendáveis como o Sauron e o Morgoth, parece que algo assim também acontece, ou talvez eles estejam imitando até a forma dos próprios Valar e não exatamente dos filhos de Ilúvatar, pelos quais eles não têm tanto amor. Existe ainda também um certo problema de timeline aí, de cronologia. A gente não sabe até que ponto o Sauron, que originalmente era um dos Maiar de Aule, então ele está associado com o Maia artífice, ferreiro, tecnólogo, digamos. Aliás, dedo podre do Aule, né? Porque é o Aule que escolhe, que tem como seu serviçal o Sauron. Depois o Saruman também, que era serviçal do Aule, também se corrompe. Então o Aule tinha dedo meio podre para escolher funcionário, digamos. Mas enfim, é a vida. A gente não sabe quando é que o Sauron deixa de lado, então, a lealdade dele ao Aule e se bandeia para o lado do Morgoth. Pode ter sido naquele momento da Queda das Lamparinas, que é a primeira morada dos Valar na Terra-média, né? No meião, no miolão da Terra-média. Pode ter sido um pouco antes, durante a fase de criação de Arda ainda, enfim, isso não está super claro. De qualquer maneira, o resumo da ópera é: sim, o Sauron tinha forma humana. O Tolkien fala em grande majestade, em grande força, em grande beleza. Isso aí está meio que fora de discussão, não tem muito o que inventar. E o Sauron, obviamente, muito cedo, de qualquer forma, a gente pode afirmar que muito cedo, ao longo da história de Arda, ele passa a ser um serviçal do Morgoth, e isso significa que de início ele deve ter começado a ter os mesmos problemas que o Morgoth teve com a forma dele, que é o seguinte: os Valar, numa situação em que eles ainda são fiéis aos propósitos, ou tentam ser fiéis pelo menos aos propósitos de Eru e Ilúvatar, eles conseguem manter uma capacidade muito fácil de mudar de forma, de assumir outras formas. O Tolkien compara de novo ao uso de roupas, né? Também está lá no Enulindale. É muito legal a comparação, que é a ideia de que é como trocar de roupa para eles, essencialmente. Você troca de roupa, você ser humano, né? Você troca de roupa e o seu corpo continua íntegro, o seu ser continua íntegro. No caso deles também, podem ter formas não humanoides. Acho que o caso da Yavanna É muito bonito que ela pode se parecer com uma árvore, por exemplo, e tudo mais. Mas o que acontece com o Morgoth, que deve acontecer com o Sauron em alguma medida, é que essa corrupção faz com que, paradoxalmente, eles vão perdendo devagarzinho essa capacidade até chegar no fato em que, no momento em que o Morgoth fica completamente preso a essa forma física humanoide gigante meio assustadora. Com o Sauron, no começo, assim, durante, a gente pode dizer praticamente durante toda a Primeira e Segunda Eras, isso não acontece. Isso é bem interessante. Porque isso é uma coisa que o Tolkien fala bastante, que é um texto que eu quero discutir com mais calma por aqui, que é o Anel de Morgoth, o livro O Anel de Morgoth, volume 10 da História da Terra-média, traduzido por este escriba que vos fala. O Tolkien diz que, como o Sauron nunca foi totalmente possuído pelo nível de ódio niilista, destrutivo e autodestrutivo que o Morgoth tinha, o Sauron continua mantendo essa capacidade, coisa que o Morgoth não tinha, pelo menos no começo. E, portanto, isso é parte, inclusive, da capacidade, de novo, que tem elemento de engano e de auto-engano dele, de conseguir enganar os elfos, até em certa medida, os homens, enfim, aqueles que estão junto com ele, para dar a entender que ele ainda tem propósitos e capacidades que são positivas, que são boas. Só que ele vai lentamente afundando e ele tem uma chance de redenção, então, no final da Primeira Era. Ele é convocado pelo Eonwë, o arauto dos Valar, para se submeter, para, enfim, voltar para Valinor receber um julgamento e, quem sabe, ser perdoado em algum momento. E isso, só que isso não acontece. E isso significa então que ele continua indo pro buraco da autodestruição, do auto-engano e da perda dessa capacidade. Em última instância, é o que vai acontecer. E aí o que a gente vê então são dois momentos, né? Primeiro ele consegue, aí a gente já falando então do Akalabeth, da narrativa da queda de Númenor, que é tão importante para a Segunda Era, é o principal texto, é o texto básico que a gente sabe sobre a Segunda Era, muito resumidamente, né? Fora alguns outros pedacinhos, outros fragmentos. Então, quando ele vai para Númenor, ainda bonitão, ainda sedutor, né, e consegue levar os Númenóreanos para o buraco ainda mais da crueldade, da tirania e, por fim, do satanismo, entre aspas, dos sacrifícios humanos. E ele é então muito, está completamente, totalmente corrompido, vai para o buraco com a queda de Númenor. E aí, esse corpo físico é uma coisa que é importante, que eu deveria ter ressaltado anteriormente, mas já dá para manter na narrativa aqui. Esse corpo físico, ele pode, corpo entre aspas, né, não é a mesma coisa que o corpo de elfos e homens, mas é um, digamos, esse invólucro, essa embalagem, ela pode ser destruída por força física. E é o que acontece então com o Sauron nesse momento, na queda de Númenor, e aparentemente ficou na beira, quase que aconteceu. Quando? Lá na Primeira Era, no confronto dele com a Lúthien e com o Beren, né? A Lúthien derrota ele na canção, destrói a fortaleza dele de Tol Ingaurhoth, a Ilha dos Lobisomens. Vem para cima dele o nosso amigo Húan de Valinor. Não Húan, hein? Húan é nome de espanhol. Húan de Valinor, o grande cão, o cão poderoso de Valinor. E fica muito perto desse corpo já ser destruído naquele momento. A Lúthien não deixa, porque o Sauron libera os prisioneiros dele e tudo mais. E até vira vampiro, aquela cena meio momento Sauron, Drácula, enfim. Mas ficou na beira. E nesse momento, então, na queda de Númenor, realmente a coisa acontece. Esse corpo é, de fato, destruído. Só que o espírito do Sauron é um espírito Maia, é um espírito, em princípio, indestrutível. E aí então ele voa de volta para a Terra-média até reconstruir lentamente o seu império em Mordor. Na Guerra da Última Aliança, em que ele enfrenta então os exércitos da Última Aliança entre elfos e homens, as forças do Gil-galad, do rei élfico, dos Noldor, e as forças do Elendil e dos seus filhos, o Isildur e o Anarion na Guerra da Última Aliança, acontece no fundo a mesma coisa. O Sauron de fato tem o seu corpo físico tão danificado que ele é de fato destruído, o dedo dele é cortado quando o Isildur pega um anel para ele. Então a gente tem mais uma destruição desse corpo físico, né? E isso significa então mais uma descidinha. Ele vai descendo os degraus, ele vai indo pela digamos, rampa para baixo, assim, dessa perda de capacidade de autorregeneração, de reconstrução também física, e também de beleza. Tem esse elemento do Tolkien mesmo de manifestar que um espírito tão corrompido como Sauron jamais ia poder recuperar uma forma bela. Assim como Morgoth jamais teve de novo uma forma bela depois que ele matou o Finwë, roubou a Silmarils, fez aquela aliança profana com a Ungoliant. Então, é o que de fato acontece. Ele vai descendo a rampa. E, inclusive, ele demora muito mais tempo, aparentemente, né? Acho que tem um intervalo, talvez, de uns 50 anos, entre uns 50 anos e um século, para ele voltar a ter forma em Mordor depois da queda de Númenor. E aqui ele demora tipo quase milênios, na verdade, né, para realmente voltar a assumir uma forma, primeiro como necromante lá em Dol Guldur e depois como Sauron em Mordor. Só que de fato ele retoma a forma física mesmo por uma pista muito, muito boba, parece, mas muito interessante, que é o Gollum, que foi torturado, pelo que a gente sabe, pessoalmente pelo Sauron. Porque o Gollum fala, ele tem só tem quatro dedos na mão negra, mas eles são suficientes. Então, a danificação na própria força espiritual do Sauron, né, e a degradação espiritual que ele sofre é tão tremenda que quando ele retoma a forma física dele, ele não consegue recriar um outro dedo. O dedo que foi cortado do anel, o dedo perdeu, tchau, nunca mais. Né? Isso é muito, muito interessante. Então, resumindo, a imagem que a gente tem do Sauron como apenas um olho no alto de uma torre chega a ser até um pouco cômica, porque você vê a Baradur caindo e o olho meio que tremendo, balangando assim, tipo, ah, vou cair. Isso realmente é mais uma das distorções que nosso querido Peter Jackson fez no material original. E o fato é que o Sauron tinha, assim, esse corpo físico na Guerra do Anel. E então, quando o anel é destruído, a gente sabe que, na verdade, a maior parte do ser do Sauron estava ali depositado no anel, né? Jogaram fora as aplicações do Sauron no anel. Tchau, perdeu tudo. E aí, ele deixa de ter, de vez, aparentemente, a capacidade de retomar a forma física. Embora ele não seja aniquilado enquanto espírito, porque o fato dele ser um Wayno da Grande Canção, dele ser esse espírito que precede o mundo, é meio que impossível que ele seja destruído de todo, a não ser por um ato, talvez, do Ilúvatar. Provavelmente do Ilúvatar, sim, seria possível. Mas ele jamais, pelo que a gente sabe, nesse processo de degradação, faz com que ele jamais volte a assumir uma forma física. E é isso. Obrigadão ao João Lucas pela pergunta, que é muito interessante, que é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. Eu sei que isso já foi respondido em muitos outros lugares, tal, mas, enfim, quis dar a minha contribuição. E é isso. Obrigadão pelo tempo, pela atenção. Até a próxima. E grande abraço. E Namari. Adeus, pessoal.